Eu gosto de tudo um pouco, pinga pura, água de coco, bate coxa de fronteira. Festa de magro e zoeira, esse é um motivo muito louco. Festa de magro e zoeira, esse é um motivo muito louco. Sou um muchacho louco, sou um muchacho louco. Hoje tio é louco, louco, louco, muito louco. Como um guri no rincão, já dava demonstração de ser outro João Três Volta, gastando a sola da bota no embalo de galpão. Renata, minha linda forasteira, nossa, que legal, mais um ano e cá estamos todos nós, você, a Salinha e eu, comemorando seu nível. Sei que estamos com uma semana de atraso, mas fizemos de propósito, tivemos a paciência de esperar você amadurecer um pouquinho mais. Renata, olha minha linda, embora estejamos um pouco assim separadas uma da outra, mas claro que não por nossa vontade, é por conta da correria do dia a dia, né? Você tenha a certeza de que você está sempre na minha lembrança e no meu coração. Você é uma menina meiga, dócil, confiável, sempre me presenteando com mimos, é de uma delicadeza assim sem igual. Você é querida por todos nós, né? Aliás, você é um docinho de jerimum, misturado com bastante coco, leite condensado, açúcar, groselha, aquela coisa bem enjoada, é o que você é, entendeu? Para demonstrar a você todo o meu carinho, eu até compus uma musguinha para você. Vamos lá. Renata, ingrata, você é abestada, mas te curto de montão. Não se emociona não, bem, não chore, por favor. Ano que vem te farei outra surpresa. Agora eu quero mais é que Deus esteja sempre iluminando o seu caminho. Parabéns, que tua caminhada seja sempre com muita luz. Deus abençoe você, Renata. Beijos da Difícil Essência, Carol.